Quem sabe ser livre, livre pra te amar, com coração aberto, sem coisas pra vingar, fluir a ilusão. Ilusão dos sábios tão poetas, que tanto já sofreram. Quem me feriu me espera, eu finjo que não vejo. Quero cicatrizar dentro de mim você. Deixo tudo enfim tomar conta de mim, do nosso sentimento. Não posso pertencer a você, meu amor. Ai, eu pertenço ao vento. Vou te dar o meu corpo, pois ele precisa de carinho. Mas não quero te dar minha alma pra amar, pois ela tem espinhos. Meu amor, quando esta dor passar, quem sabe serei livre, livre pra te amar, com o coração aberto, sem coisas pra vingar, fluir a ilusão. Ilusão dos sábios tão poetas, que tanto já sofreram. Quem me feriu me espera, eu finjo que não vejo. Quero cicatrizar dentro de mim você. Logo estou chorando, a paixão detona em meu peito. Ai meu Deus, ai Deus, Deus. E o que restou deste amor? Somente o adeus. E não tem cura. É paixão ou é loucura? Ai, vai prazer. Todos os acordes desta canção se tornaram mágicos pra minha solidão. Sabe como anda o meu coração? Atrevido, dividido, inibido, esperando você. Sou da minha vida, como é que eu pude te perder? Mata, sou da minha de ternura. É doença e não tem cura. É paixão ou é loucura. Raiva e prazer. É um misto de ternura. É doença e não tem cura. É paixão ou é loucura. A gente teve um caso tão bonito. E apesar de tudo, de nos amarmos tanto foi preciso nos agredir até esquecer nossos momentos lindos. Eu te feri, me magoar, pra entender certas coisas não valem a pena. Que o amor ele é feito de coisas pequenas. A arte de se dar. Vamos falar de nós. Podemos retirar alguns espinhos. Tentar recomeçar. Está gritando em nosso peito. Dizer tudo que a gente tem direito. Até mesmo esgotar o brilho que está em nosso olhar. Nossas vidas, nossas brigas são coisas que nos desrespeito. Somente a Deus dou direito de mostrar um caminho pra nós. Nós levamos tantos anos pra nos encontrar. Aprendi, aprendeste a amar. Amor, vamos falar de nós, olhando um pro outro desarmados. Não vamos dar a chance para sorrisos falsos ou aplausos. Para pessoas que nos criticaram, e ao menos que saber se eu caminharia sem você. Nossas vidas, nossas brigas são coisas que nos desrespeito. Deus, dou direito de mostrar um caminho pra nós. Nós levamos tantos anos pra nos encontrar. Aprendi, aprendeste a amar. Amor, vamos falar de nós. Olhando a poeira que está no chão, você foi chegando e se apossando do meu coração. Entrou pelas veias e encharcou meu corpo de tantas maneiras que eu fiquei lhada e molhada de amor pela noite inteira. Feito a enxurrada, levando a folhagem que cai pela rua, você foi chegando até ter certeza que eu era sua. Quando amanheceu, você era saudade, não continuou naquela tempestade. Eu que fui a vítima do temporal, chorei no lençol. Você foi amor, vendaval e paixão, que me fez lembrar chuva de verão, que cai de repente, molha e vai embora, depois vem o sol. Feito a enxurrada, levando a folhagem que cai pela rua, você foi chegando até ter certeza que eu era sua. Quando amanheceu, você era saudade, não continuou naquela tempestade. Eu que fui a vítima do temporal, chorei no lençol. Você foi amor, vendaval e paixão, que me fez lembrar chuva de verão, que cai de repente, molha e vai embora, depois vem o sol. Amor é livre, pode vir,